polícias apreenderam aqui em Fortaleza quase 2 milhões de reais falsos. Três homens foram presos. Segundo a polícia, as cédulas falsas seriam trocadas por verdadeiras. Veja detalhes aí desse golpe com a repórter Marina Alves. As cédulas de R$ 100 falsificadas somam cerca de 2 milhões de reais. Elas foram apreendidas ontem à noite pela polícia na pracinha da Gentilândia, no Benfica. Três homens foram presos. Maninho, mobrado! Quando falsifico metical, dizem que é falso. Quando falsifico dólar, dizem que é falso. Quando falsifico Kwanza, dizem que é falso. O euro também, a libra também. E cheguei à conclusão, mamãe, que a cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Rasta não anima não, não anima não, não, não. Com essa crise o governo aumentou o problema. Yeah, eu não quero saber, eu quero muito dor. Notas bem verdinhas todas no meu bolso. Pelo taco nigga, eu vendo a minha soul. Pato tunado, I'm a ghost. Vou levar o meu taco ao Brasil e curti com meus niggas do moço. Em São Paulo com bitches, meu caro, uma faca, tu sabes, we ball. One time pra bitches, one time pra bitches. Yeah, yeah. Quando falsifico metical, dizem que é falso. Quando falsifico dólar, dizem que é falso. Quando falsifico Kwanza, dizem que é falso. O euro também, a libra também. E cheguei à conclusão, mamãe, que a cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Foguinhos tá faltando uns com respeito. Trata moçambicano como zanguangua. Quando o assunto é atum, se faz de bom amigo e temos a lata. Já tô cansado, por isso vou pro banco. Levo o meu taco pra casa de câmbio e deixo trocado em reais. Multiplique notas que não são reais. E vou com meus niggas pra chilar no Rio. Colas estão gravadas no veículo. Mesma marca aqui da dama do Zico. Não são transportes dos Jogos Olímpicos, yeah. Meto a faca no governo, mas ciente de que devo ter muito cuidado. Ainda acabo como Lula por meter o dedo onde eu não fui chamado, yeah. Quando falsifico metical, dizem que é falso, yeah. Quando falsifico dólar, dizem que é falso, yeah. Quando falsifico Kwanza, dizem que é falso. O euro também, a libra também. E cheguei à conclusão, mamãe, que a cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. Até a nota falsa é real. A cena nasce do Brasil, é que até a nota falsa é real. Zé, Maninho, meu brada. Yo, yo, bro, bro, Kenny, Kenny, Dice, Adem, Omar. Yo, este é pra cair, boy. Com crise, sem crise, este é pra cair. A malta vai gastar com as minas da favela, moleque. Já é. Tantas notas de sabor que eu já nem sei qual é a graça. Yo, Neynes. Neynes. Esses Neynes. Neynes. só fazer de maneira informal, mas pergunta lá, mestre, se não é